Tua história foi escrita para inspirar cada detalhe da tua vida, para preparar coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus. Ninguém entende os momentos que você passou. Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou. Mas cada marca em ti deixada te ensinou. Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais, Ele pegou em tua mão e disse que não deixa um filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui, Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Você pensou, acabou a história, não tem jeito mais. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só pra trás. E nos seus dias mais difíceis, Ele sempre lhe mostrou que esteve ali. E hoje você é o resultado dos dias nublados. Olha você aqui, te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você. Aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer, é pra você entender. Segundos, eu fui atingido, em sequência eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar,

olhar pra quem achou que terminou. Deus vai deixar pensarem que o projeto falhou. Ele vai chegar depois só pra impressionar. Deus tá montando um contexto porque quer impactar. E já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deus vai entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Mostrar pra quem achou que terminou. Deus vai deixar pensarem que o projeto falhou. Deus vai chegar depois só pra impressionar. Ele montou já um contexto porque quer impactar. E já te aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Deus vai entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Que ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que Deus vai fazer. Pra orar, verdade o que eu vou te falar é Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou, foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Lembra quando se sentiu tão esquecido? A depressão te afastou dos seus amigos. E nem forças você tinha pra orar. O que eu vou te falar é Deus te escondendo. Essa frustração é Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou, foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova a sua fé, mas o processo mostra que contigo é. Entre o processo da espera e o cumprimento, a promessa passa no teste do tempo. Deus te molda e Ele prova a sua fé, mas o processo mostra que contigo é. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Vai cuidar de você. E todos vão ver o que Ele vai fazer. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. É Deus te escondendo. Tudo dando errado é Deus te escondendo. É Deus te escondendo. É Deus te escondendo. Quando você chorou, foi Deus te escondendo. Quando a porta se fechou, foi Deus te escondendo.

fiel é Deus, fiel é Deus. E disse que iria te ajudar, e depois foi embora. Mas fiel é Deus, que não falha, que não tarda, mas sempre chega. Thank you. tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansada e não quero mais. Tô exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastada, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai. Dizendo que nunca desiste de mim. Ah, és o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta: por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar. E eu me lembro que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acho em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Yeah. E mesmo que não aconteça do meu jeito, me ensina a entender porque sou imperfeito. E somente o Senhor sabe o que é melhor. E se eu questionar o teu querer, me lembra que sou um adorador, um adorador. E eu não te

preocupado demais. Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco? Fica em paz. Pra que se preocupar, me fala? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração, respire, tranquiliza sua alma. Você está seguro em minhas mãos, então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa, a tempestade não vence essa luz. Despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Pra que se preocupar, me falar? Pra que chorar, então me diz? Se eu estou dentro do barco, na hora certa eu vou agir. Pra que o desespero, então? Acalma o teu coração, respire, tranquiliza a sua alma. Você está seguro em minhas mãos, então despreocupa. O barco balança e não afunda. Então despreocupa, de não vence essa luta. Então despreocupa, vê se acalma um pouco e me escuta. Pegue os remos e vamos remar. Ninguém vai morrer, ninguém vai naufragar. Na hora certa vou me levantar e agir. E o seu trabalho é só confiar e assistir. O que vou fazer vai te surpreender. A tempestade te assusta, fica calmo. Ninguém morre se eu estou dentro do barco. No tempo certo vai dar certo. É só despreocupar. Despreocupar. Você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, ele não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Despreocupa, fica calmo. Se eu estou dentro do barco, ele não afunda, não se assusta. Em minhas mãos você está guardado. Thank you. tudo podes. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. Se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. E se passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu, não temas, filho meu. Se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que Jesus, andando sobre as águas, está dando a ordem para o vento. Ele é o dono de tudo, ele é o dono do tempo. Te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá.